Música, alegria, informação. ZYJ 366, 1500 kHz. Rádio Araucária de Mangueirinha. Aqui nós servimos e integramos a região toda com música, esporte, notícias, entretenimento e a comunicação livre, leve e solta no ar. Rádio Araucária de Mangueirinha. O som nosso de todo dia. A partir de agora, a Rádio Araucária passa a apresentar o programa Toque de Bola, um resumo dos principais acontecimentos esportivos locais, regionais, estaduais e nacionais. Apresentação, Beto Lopes, Nico e Adilto. 9:30, bom dia. Todas as quartas-feiras, das 9 às 10 da manhã, programa Fala Comunidade. Apresentação, Alexandre Monteiro. Supermercado Bom Preço. Terça e quarta-feira de ofertas do Bom Preço. Costela Janela Montana Essinhose, o quilo R$19,90. Leite em pó Ninho Integral, 380 gramas, R$13,99. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, R$3,99. Refrigerante soda ou Suquita, 2 litros, R$3,99. Shampoo Palmolive, 350 ml, R$5,99. Lava-roupas Omo, Sanitiza e Higieniza, 800 gramas, R$7,49. Ofertas válidas para os dias 7 e 8 de dezembro ou enquanto durar estoques. Supermercado Bom Preço, agora associado Rede Forte de Supermercados. Bom preço, preço bom todo dia. Em Mangueirinha, você conta com o restaurante Tempero Caseiro. Uma ótima opção para você que procura refeições de qualidade e um ótimo atendimento. Comida caseira de segunda a sexta e aos sábados servimos a deliciosa feijoada e a famosa dobradinha. Dão água na boca. Aos domingos, contamos com o almoço completo. Temos variedades em peixes e o famoso churrasco com carnes assadas de primeira. Temos também uma grande variedade em lanches, pratos à la carte, que entregamos a domicílio. De segunda a sábado, servimos um delicioso jantar com contrafilé, bife acebolado, entre outros. Restaurante Tempero Caseiro, na rua Souza Naves, 114, em frente ao posto Machado, na entrada da cidade. Telefone e WhatsApp 469-9933-7657. Baixe o novo app Abastece Aí. Só ele tem cashback e quilômetros de vantagens pra valer. Tem cashback na coxinha? Sim, dinheiro de volta na coxinha. Eu abasteço com DT Kling cashback? Pra valer. Tem cashback nos Clash? Tem. E no chocolate? E aqui? E aqui? Tem também? Ixi, até no sanduíche? Até nas compras online e muito mais. Tipo um gostinho de cashback no final, né? Exatamente. Até um quindim? Novo Abastece Aí. Posto completo, com app completo, só tem lá. Em Mangueirinha, você conta com o Posto Machado. Posto Machado, a qualidade em combustível aqui em Mangueirinha. Na Avenida Souza Naves, entrada da cidade. Fone 3243-1132.